deixa mais não separado o coração. Fica longe um do outro sem querer. Parece gostar de sofrer. E fica com frio querendo abraço. Com beijos guardados, pensando em nós dois. E o telefone dormindo. Sem se amar, e nós dois separados, nos amando. Sozinho, pensando em nós dois, e o telefone do lado, sem se amar, e nós dois separados. Vocês.